Me pescla dois de chinelo. Gutierrez. Se liga. Minhas rimas valem mais que 10 Rolex. Se Daytona, pega meus pingos de suor pelo caminho, junto e soma. Só aquele detalhe escroto que te destrona. Com o microfone ligado, eu venço a Fabi na Amazônia. Crio técnicas escutando Paganini. Talvez por isso tenha um estilo forte, único como crime. Transformamos seu ego grande, mini neguito saque. Miri não impedirá que eu rime. Assisto sempre show dos inimigos só pra me ter certeza que eles estão bem fodidos. Tudo que é ruim pra mim tem seu sentido. Sei que quem fala mal adora o meu estilo. Bebê sigla 2, família porradão. Todos pensam que é assalto e já vão deitando no chão. É a nova era, me chamam de renovação. Licença, sou novo dom, pode beijar minha mão. A bebê vai que vai, destino não me trai. Pelas ruas do Flamengo só tem irmão sagaz. Não sei quem eu sou mais, não sei pra onde vou mais. Só sei que vou pro rap, o rap sabe pra onde vai. Meu exército de neurônios tem das frente em cada bolso. Olha boladão raivoso, apaziguado, mundo solto. Eu venho do mundo onde a lei é caroço. Pra tocar meu som na pista não precisa muito esforço. Porque sou verdadeiro como papo e seu discurso. Faço isso por amor, mas todos sabem quanto custo. Sabem de onde venho, sabem que o que vem é lucro. Mas minha firma sai do sério quando o lucro não é justo. Ou só mistura de brisola com zumbi. Comi por toda noite e essa noite eu não dormi. Meu caminho é iluminado como o vídeo Billy Jean. O comando Chuck Norris rima pra tu desistir. Sou bandido prodígio desde 981. Sagaz como Mussum, humilde como um comum. Samurai como Shogun, na paz matando zoom. No que quero, no que busco, eu não quero ser mais um. A bebê vai que vai, destino não me trai. Pelas ruas do Flamengo só tem irmão sagaz. Não sei quem eu sou mais, não sei pra onde vou mais.